É muito talento, fartura. Oxente, rapadura, DJ Forage, Oriente. Oriente, cabra. Sou carne de jegue, serve nordeste, na peste o rec, na peste me teste, rap do agreste, mete canivete. Oxente, sempre presente, Oriente, sente o repente, não enfrente a rente, se ausente da frente, que os cabra é quente. RJ nordestino, nisso em rapadura, estilo. Se oriente, menino, que os cabra vão rima. Orgulho do Severino, misturado com o albino, brasileiro clandestino, rimo em qualquer lugar. Oxente, se oriente, rapaz, se aconchega o som é esse, se achega um pouco mais. Vem que vem, poesia lapidada em rima, swing carioca. Junto com a ginga nordestina. Anado, rasgo, riacho, me encaixo, fecho de macho, virado de acho de baixo, faço o que é tarde, faço do frouxo, abestado, bucho, inchado, sente o chiado, achado, enxachada, vexada, moado, roxo, arroxo. Disposição cabra macho, cascorado, desculacho, no Brasil de cima a baixo, com saudade vou voltar. Com orgulho em cada passo, leva amor no meu compasso, na praia e no cangaço, do Rio pro Ceará. De Noel a Lampião, de Gonzaga a Jamelão, do partido alto ao proibidão, do Baião, de repente, mistura de cultura, rapadura e oriente. Minha rima deriva ecoa nas esquinas da Babilônia, do litoral ao sertão, do Oiapoque ao Chuí. Pras minas se divertirem, sim, rapadura no shit. Tamo aí em todas as partes pra nossa arte evoluir. Os gringos só diz o shit, o cabra só diz o shit. Os gringos põe no repeat, digo, repete o repeat. Como meu vozimo, o índio é sozinho com fim. Diz pra mim bem assim, o meu fim é mais doce que alfinim. Brilho nos olhos poeta, música expressão sincera. Agradeço a rapadura que por nos ilumina. Vejo a luz da lamparina que ilumina e disciplina. Oferenda a Deus a rima, por ela eu vou orar. Papo de futuro, se liga malandro, visão de gavião. Disposição 100%, talento pesadão. Sou chino de Niterói, bota conta no meu nome. Sujeito homem, honro a minha bronca no microfone. Quebrando mágico, entro no contratempo de dentro. Engolindo vento adentro, enfrento lobo, jumento. Rápido, raio, caio, não saio, não saio, ataio. Traga o mangaio, a pauta traio, remexo, balaio. Cada amigo em cada esquina é o que me determina. Fruto de hoje assina de ir no querer voltar. O mar vai virar sertão e o sertão virar mar. Essa é a minha certeza de que o jogo vai virar. Marco, rimo, arrima, com a rima, rima, jangada do amar. Os cabra fica tudo abestado. Rapadura mais doce que carne de jegue, cara. Oxi! Separa e separa, equivale o que equivale. Contraverso, controverso e vice-versa, versa B. Universo no universo, tô imerso e não disperso. O tempo aqui é precioso, por favor, não desperdice. Sabe se não sabe sobre, sobre aonde o rap no seu espírito bate. Então, abre a percepção e ouve esse som original. Produto nacional de qualidade. Não gaguejo, eu pelejo, protejo. Sertanejo, dom que derrama, clamo, desejo, lama, caranguejo, da mão sai escrita viva, sanfona sentida, Gonzaga, minha vida cantada e contida, viva patativa. Puxa o X no meu sotaque de Gonzaga a Tupac. O Nordeste aqui é mestre, berço do nosso país. Água do meio da seca, lampião na escuridão. O sistema faz a gente esquecer nossa raiz. Natividade, eu sou tipo a gente borne que fica com o olho aberto enquanto o outro dorme, que joga no chão pro santo e bebe um outro gole. Palavras são que me restam, que presta da mente estorme. Na xilogravura, literatura, cordão, escritura, por altura do céu. Pra quem dura o chapéu, mais doce que mel, menestrel, amor fiel que se apegue por inteiro entregue, mais duro que espinhaço de jegue. Marco, rimo, arrima, com a rima, rima, jangada do amar. Marco, rimo, arrima, com a rima, rima, jangada do amar. Dedicada a todos os rimadores do nosso Brasil.